Transmania Transamérica. Transmania Transamérica, estamos na segunda hora do programa de hoje. Olha, nós anunciamos aí ao longo da semana e também desde o início do programa que estaríamos aqui no estúdio com Carlinhos Vidente, ele que é considerado aí o vidente mais famoso do Brasil e também ganhou notoriedade, né, depois de várias previsões que foram destaques em rede nacional. Carlinhos está aqui na minha frente neste momento. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, meu irmão. Muito obrigado aí pela toda... os proprietários da rádio, a você, ao seu Jorge, muito obrigado mesmo, que Deus te abençoe pelo convite. Carlinhos Vidente, ele que mora em Apucarana atualmente, né, nasceu em Minas Gerais, na cidade de Galileia. Uma curiosidade que eu tenho, o seu nome de batismo José é José Ferreira dos Santos, conhecido como Carlinhos. De onde surgiu o Carlinhos? O Carlinhos, porque quando eu era pequenininho, a gente... É até vergonha falar isso pra você, eu perdi 5 irmãos passando fome e a gente defecava e comia, aí ficou Cacá e ficou Carlinhos. E é uma situação aí que você levou pra vida inteira, porque eu vejo que tem aqui uma entidade que você coordena, que é SOS Carlinhos, que trabalha com distribuição de alimentos e também brinquedos para crianças. Todo tipo de brinquedo, cestas básicas, são mais de 18 mil pessoas que eu sustento, entre remédios e cestas básicas. Isso fora que eu viajo para fora do Brasil, para fora, nos estados, deixando toda... sexta, sábado e domingo, eu viajo e deixo em média 15, 10, 12, 20 toneladas de alimento. Aqui, por exemplo, eu quero deixar pelo menos 20 toneladas de alimento para a empresa Transamérica doar para o lado dos velhinhos. E o Carlinhos, ó, para quem quiser saber mais a respeito desse trabalho, tem um site chamado soscarlinhos.com.br, também no Facebook você digita lá SOS Carlinhos Vidente para conhecer um pouco mais sobre este trabalho. Aqui em Foz do Iguaçu, antes até de passarmos aí para perguntas que os ouvintes têm a fazer, aqui em Foz do Iguaçu você já está hoje aqui na cidade, mas amanhã sexta, sábado e domingo estará atendendo no Hotel Foz do Iguaçu? Hotel Foz do Iguaçu, e o recado é esse, não leve dinheiro. O meu problema lá não é o dinheiro, é o alimento. Me leva lá 5 pacotes de arroz de 5 quilos ou uma cesta no valor de R$50. Não me leve dinheiro. Leve lá uma cesta básica no valor de R$50 ou 5 pacotes de arroz de 5 quilos. Se puder levar o arroz, para mim é melhor. Vou explicar por quê. Não é 5 quilos, é 5 pacotes de arroz. Por quê? Cada pacote de arroz pode ser, o seu Jorge pode distribuir no lado dos velhinhos como necessariamente, eu acho que rende até muito mais do que uma cesta básica. E vai ajudar muita gente, né? E é importante frisar isso, né? Porque toda essa arrecadação de alimentos aí, conforme foi combinado, será repassado ao lado dos velhinhos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, que é uma entidade que realmente precisa aí do apoio de todos, né? Isso o ano inteiro, sempre tendo necessidade de produtos e doações ali no lar dos velhinhos. Agora, eu vou perguntar aqui, Carlinhos, ó, antes de passar aqui os contatos da rádio, nosso WhatsApp, 8828-2828, no Facebook, estamos na página Transamérica Foz, e no Twitter, @ Transamérica Foz, também telefone aí 3028-2828. Quando falamos de vidente, né, eu deixo claro que eu sou cético quanto a esses assuntos, mas há uma questão fundamental que se chama respeito. Agora, tem muita gente que falta com respeito quando se fala na questão de vidente, que tira sarro, faz brincadeirinha de mau gosto. Como é que você lida até com essa questão? Hoje não, porque as pessoas conhecem meu trabalho. Se você notar, da Copa do Mundo pra cá, eu sempre fiz vidência, mas nunca fui famoso depois da Copa do Mundo, ou depois que eu falei da morte do Eduardo Campos no programa ao vivo, da separação da Lívia Andrade ao vivo, quem entra no site vai ver. Eu falei até a data que seria a separação dela. E outras, do Corinthians ser campeão, que o Palmeiras seria campeão no ano. Quem falaria que o Palmeiras seria campeão? Eu já tinha falado lá no começo, entendeu? Hoje eu tenho uma legião de palmeirenses aí que são clientes, amigo meu, clientes e amigos, tá? Vai ter uma homenagem pra mim em São Paulo lá, entre o pessoal da torcida lá, por causa do trabalho que eu fiz quando eu comentei que o Palmeiras ia ser campeão e todo mundo dizendo que Palmeiras não ganhava, sai técnico, entra técnico. Agora falando do São Paulo, pode virar que já tem uma previsão falando do próximo, do treinador de São Paulo. Quer dizer, então eu falo sempre antes, eu nunca falo depois do acontecimento. Então não tem só isso, tem um monte de coisa que tá vindo por aí, tá? Quando eu falei que esse ano seria um dos piores anos para o nosso povo brasileiro, muito desemprego, muitas empresas fechando, muitas lojas fechando e com mercadoria dentro da loja porque não tem como vender, que seria um dos piores anos para o governo brasileiro. E já falei também, depois vocês podem voltar a perguntar para mim, que eu vou falar quem será o presidente da República, tá? Ainda mais, vou falar para vocês quem será o presidente da República, vou falar para vocês quem será o técnico da seleção brasileira, que eu já falei há 2 anos atrás e ninguém acreditou. Dá uma olhada aí que vocês vão saber quem é, e tem previsões já falar 2 anos atrás quem será o próximo técnico da seleção brasileira e que o Brasil não ganha a próxima Copa do Mundo de novo. Olha, isso realmente é uma questão complicada. Agora, com certeza, eu vejo aí, até quando nós anunciamos sua entrevista aqui, teve gente já mandando perguntas aí, por exemplo, números da Mega Sena, esse tipo de coisa. Isso não é assunto da sua alçada, né? Vê se você entende como é que funciona a Mega Sena. Mega Sena é um sorteio de aparelhos. Então não é uma pessoa para poder chegar até aquela pessoa e saber o que eu vou falar da pessoa. É tanto que você vai ver do outro lado aí, pessoa só dando o nome dele, só o nome. Eu não preciso nem dar nome, só a pessoa dá a idade dele, desde que seja verdadeira, e, ou homem ou mulher. Porque aí eu vou contar a história dele à distância, nem vendo, nem sei quem é. Então você vai ver que não são coisas combinadas. A pessoa pode ligar de onde quiser, se você tiver um amigo seu que não acredite, ou alguém, uma amiga sua, que você conheça a vida da pessoa, pode mandar a pessoa ligar, só dá a idade dela. Eu vou falar. Entendeu? E tá tudo, tem gente até de Portugal ligando aí, querendo marcar horário para poder falar comigo, me falar alguma coisa dele agora aqui ao vivo. Então, e vou falar. Então, o fato de achar alguém que não goste, você vai ver gente saindo da igreja ali agora, e lá dentro da igreja, ou entrando dentro da igreja, e lá dentro observando o perfume melhor, a roupa que a pessoa tá vestindo, a mulher mais gostosa. Então, tudo isso existe, o certo e o errado. Então, no meio de 10 espíritas, tem que ter alguém que preste, como existe em todas as áreas. Entendeu? Esse é meu trabalho, entendeu? Eu trabalho numa cidade que o prefeito não ajuda com nada, nem aparece, eu sei que ele existe por boca do povo, entendeu? Então, eu não tenho ajuda de prefeitura, e vai lá pra você ver o que eu ajudo na cidade dele lá, é remédio, é cestas básicas, é brinquedo pras crianças, tá? Você vai em Sarandi, eu entrego todo ano lá, é 15 mil brinquedos, tá? É centena, é remédio, toda cada 15 dias vai lá, tem uma conta enorme de pagar de remédio. Aí você pergunta, você vive do quê pra você fazer tudo isso? Eu vivo de uma ajuda de uma rede de supermercado grande que existe no Paraná, que eu não deixo falar o nome. Eles me dão uma média de 70 a 80 toneladas de alimento, onde eu ajudo muita gente. E além dos custos de passagem, tem duas duplas, Maico Rizzo e Alê, tá? Que me ajuda também, uma dupla sertaneja. E mais um monte de artista que conhece a minha casa. Eu sou amigo da Lívia Andrade, não sei se vocês conhecem, tá? E daqui um pouquinho vou até contar pra vocês o que vai acontecer na vida dela mais pra frente. Então são coisas, são assim que funciona a minha vida. Entendeu? Eu trabalho com muita gente famosa, artistas, empresários, tá? Que me ajuda no meu trabalho e me ajuda a manter minhas passagens e minhas viagens. Que eu viajo o Brasil inteiro. Da agora até o mês de agosto, eu não tenho tempo para comer, só tem segunda e terça na minha casa. Agora, Carlinhos, antes de passar até para as perguntas dos ouvintes, eu vou perguntar aqui sobre como é que funciona esse processo, como é que você faz essas previsões. Como que você chega a estes resultados, a essas previsões que anuncia? Ué, é igual tá você na minha frente aqui, ó. Você é um homem que a sua vida, independente de você ser cético ou não, eu duvido que você pegue alguém aqui que vai falar de você aqui ao vivo, e você pode desmentir eu. Eu vou falar pra você agora um básico da sua vida. Tá? Um cara que a vida inteira dele só foi família, família, família. Você é um cara família, um homem sem vício, um homem de não é de bagunça, um cara que não dorme cedo, um homem que a cabeça sua é uma bola. Você é um computador a bordo. Você tá comendo, tá pensando uma coisa, tá fazendo uma coisa, tá pensando na outra. Sua vida é de casa, trabalho, trabalho em casa, em casa, trabalho, trabalho em casa. Você não tá aproveitando a vida ainda, nem pra você, nem pra pessoa amada. Sua vida até hoje só é muita luta e, na verdade, os objetivos seus vão surgir pra você agora do mês 3 pra frente, praticamente em tudo. Você é um homem muito forte, cara. Você é um cara guerreiro, você é um homem do bem, você é um homem que não sabe pisar em ninguém pra subir nas costas de ninguém, você é um homem que puxou tua mãe. Tua mãe foi uma mulher que lutou muito, ela foi mãe, ela foi pai, isso não quer dizer que seu pai não prestava, nada disso. Era um homem que é mais a moda antiga do jeito dele. Sua mãe era aquela pessoa séria, mas aquela pessoa que sabia e sabia dominar e sabe dominar uma família. Você é um homem de ouro, vem de uma família espetacular, uma família do bem, pessoas que não têm maldade com ninguém, pessoas que a vida inteira deles é de muita luta, nada pra vocês foram fácil até hoje, principalmente pra você. Só que você é um homem que tira de letra, porque você é um computador a bordo. Você é um homem que sabe tratar uma boa como uma companheira. Você é um cara respeitador, um cara que não é de bagunça nem rua, ninguém vê você em porta de boteco ou bar que seja. Você é um homem exemplar. É um homem que esse ano será o ano da tua vida. O ano passado parecia ser um dos melhores anos da tua vida, não foi. Mas também você não anda de reclamar. Esse ano é o ano da tua vida e só depende de você mesmo. É o ano de você prosperar ainda mais, em todos os sentidos. Você é uma pessoa que, quando a pessoa busca Deus e tem um coração como você tem, é um homem que não cheira nem fede. Que quando não cheira nem fede, é aquela pessoa que não provoca ninguém, que não mexe com ninguém, que não entra na vida alheia de ninguém, mas está sempre na dele. Você, esse cara, é um super bom e tem uma família de ouro. Com certeza esse ano será um dos melhores anos para você e para sua família. É o ano de você crescer muito, pela pessoa que você é. E olha, eu vou falar aqui que antes, né, dessa entrevista, eu conversei com o Carlinhos, o que, uns 2 minutos ali fora do ar, mais ou menos, ou seja, não tinha como ele saber muitas das coisas que ele falou, inclusive fico muito agradecido aí por várias das palavras colocadas aqui. Carlinhos, você até comentou aqui, já está sabendo, né, fora do ar aí, que claro, houve uma ligação de Portugal aqui. Uma pessoa de Portugal querendo saber a respeito de um projeto. Uma pessoa da cidade de Évora, em Portugal. Cidade que eu conheço, inclusive. A Maria Manuel Campos de Mello, ela disse aqui que tem um projeto para fazer um hotel numa propriedade que é tombada pela Unesco. Ela quer saber se consegue aprovar com a Prefeitura de Évora esse projeto. Tem como você saber isso? Você avisa para ela que em breve eu vou estar lá. Eu tenho 32 países para ir. Era para ter começado no mês de setembro do ano passado, não deu, até mesmo porque por causa dos compromissos. E que esse ano, se Deus quiser, a gente vai começar a fazer por Portugal e vamos terminar esses 32 países em Johannesburgo, na África do Sul. Mas relacionado ao projeto dela, fala para ela que ela está dando murro no escuro, tá? Fala para ela que ela está dando murro no escuro. É um investimento que aonde ela vai ter que gastar muito dinheiro e jogar muito dinheiro para encher bolso de pessoas que nada vai fazer por ela. Então, diz a ela que, no momento, não vejo nenhum tipo de construção nesse local. Não vai acontecer, porque tem muita gente por trás disso aí, entendeu? E diz para ela que, infelizmente, nessa área não vai acontecer. Ela vai, sim, ter a rede de hotel ou hotel dela onde ela quiser, menos nesse local. Com certeza ela vai crescer muito, porque ela é uma pessoa que busca muito. É uma pessoa que a vida inteira dela é buscar. E, com certeza, ela tem nome e é uma empresária de valor. Também recebemos pergunta aqui da Andréia Novaes. Andréia Novaes Sterkli, ela pergunta para o Carlinhos a respeito de um tema até imediato, sobre as vendas para o período da Páscoa. Ela disse que trabalha com artesanato e quer saber como é que vai ser esse período de Páscoa, agora as vendas nesse período, e quer saber também quando você estará em Cascavel ou Curitiba para atendimento. Em Curitiba eu vou estar, já está no meu site já a data, tá? Eu não sei se é nas próximas duas ou três viagens, estou indo agora para Itu, mas eu acho que está próximo. Em Curitiba, está nos próximos dias já, Curitiba. Cascavel, eu dependo de ajuda. Que tipo de ajuda que eu preciso? Que a pessoa vá em Cascavel, ache um hotel, como encontrar aqui o hotel onde eu estou, o hotel Foz do Iguaçu, é um ótimo hotel, e eu dependo dessas pessoas que acham o local, minha filha entra em contato, aonde dê para poder ter espaço para atender o grupo de pessoas, que é muito grande, é muita gente que me procura agora. Eu estou até assustando com essas coisas, só para vocês terem uma ideia, aqui em Foz, eu estou esperando mais de 3 mil pessoas, então é muita gente para 3, 4 dias de trabalho, então eu estou até assustando com isso. E quanto à pergunta que ela falou, que ela perguntou mais o quê? Sobre a venda da Páscoa. A venda da Páscoa, querida, deixa eu passar para o seu negócio, não se iluda muito não, porque infelizmente nosso Brasil está indo para as cuia. Vou explicar em que sentido. Eu falei há 2 anos atrás que seria um dos piores anos. Esse ano será o ano de você ver muitos empresários falindo, muitas empresas lotadas de lojas, lotadas de mercadoria para vender e não vai conseguir vender, tá? Muitas lojas fechando e pessoas sem saber que rumo tomar. Por quê? Porque funciona o seguinte: se tudo está caro, está muito mais difícil, as pessoas estão tudo sem dinheiro. E o dinheiro que as pessoas tinham no começo do ano passado, no final do ano passado, foi tudo gastado com festa ou até mesmo com carnaval para algumas pessoas. E além disso, tá? E aqueles que não pularam o carnaval são pessoas que pagaram o que comer mesmo, que subiram lá para as nuvens. E se prepara que a qualquer momento vocês vão ver uma bomba explodindo no Brasil. Bomba que eu falo, querida, é relacionada à economia, é relacionada ao dólar que vai lá para as nuvens e muito mais coisa cara. Você vai ver como é que vai ser difícil até para comer aqui no Brasil esse ano, desse ano até o ano e meio. É empresas famosas fechando, empresas com 4, 5 mil funcionários fechando, tá indo embora porque infelizmente não tem apoio do governo federal. Então aguardo que vocês vão ver tudo isso. Não será boa Páscoa. Pergunta do Marcos, do Conjunto Mata Verde, aqui em Foz do Iguaçu. Ele quer saber exatamente sobre essa situação de crise que nós estamos passando. Se isso vai passar ou a população terá que se acostumar com esse ritmo de vida. Olha, gente, ninguém gosta de ouvir isso. Eles vão fazer na maior tramóia. A dona Dilma, vou responder você já. A dona Dilma era para ter caído no mês de dezembro. Se aquele indivíduo lá tivesse aprovado tudo certinho, tivesse tempo, ela tinha caído. A dona Dilma deve levar ainda agora até o mês 4 para cair. Com certeza está vindo bomba, mais bomba atrás dela. O líder da situação também vai cair. Vocês podem ter certeza disso. Está tentando escapar de tudo enquanto é jeito. Tá, pelas aculatas, pelos amigos que tem lá dentro. Mas vai cair e vocês podem ter certeza. O Brasil só começa a se erguer mesmo dentro desse ano. Mais meio ano para frente, ou seja, vai passar esse ano na crise, o meio do ano que vem, aí começa a deslanchar, porque ela caindo, o que vai acontecer? O vice dela vai simplesmente renunciar com aquela história, olha aí, em prol do povo brasileiro, vou renunciar pela democracia brasileira para ter novas eleições, mas tudo coisa combinada, gente, então é tudo coisa combinada, então ele vai renunciar, então o que vai ter? Vai ter novas eleições. As novas eleições, vai sair ganhando a eleição estouradamente no começo. Não sei se você vai perguntar depois ou vai perguntar. Pode falar agora, já que as novas eleições vai funcionar assim. O Aécio Neves vai sair bombando no começo, mas cautelosamente. Lá no começo, no final dessa 3, 4 meses antes de chegar o final da eleição. Quando eu falo infelizmente, porque ele é uma pessoa boa, entendeu? Conheci ele de perto, posso falar para vocês, ele é um menino, mas que infelizmente alguma coisa vem entrar no meio político dele que vem a trazer transtorno. Vou explicar. O político, se ele tem tempo para provar, maravilha. Se ele não tem, a cabeça roda, e aí quando vai descobrir que a pessoa deve ou deixou de dever, é depois que a casa caiu. Ou seja, infelizmente, não ganha a próxima eleição a presidente da República, mas vai sair estourado. O Ciro Gomes está vindo e parecendo um tigre, abafando tudo que vem por aí, mas quem leva a eleição da próxima presidência da República chama-se Álvaro Dias. Senador Álvaro Dias será o presidente da República, e marca bem o que eu estou falando para vocês. Dona Dilma não ganhou a eleição foi levada no peito, com 2 horas antes da eleição, foi o que aconteceu, gente. Então é para vocês que estão sabendo, essa é a resposta. Álvaro Dias, portanto, sua previsão com relação à presidência da República, e você disse também no começo ali que já há 2 anos atrás previu a respeito do técnico da seleção brasileira. Qual seria? O próximo técnico da seleção brasileira está na cara, é o Tite. E se o Muricy tiver problema, não tiver nenhum problema de saúde, será o auxiliar dele. Mas o mesmo vai ser técnico nos dois, né? Muricy e justamente o Tite. É o técnico da seleção brasileira. E ainda mais, o Brasil não ganha a Copa do Mundo desse ano, dessa próxima que está vindo ainda. Está entre a Alemanha e a Argentina a próxima Copa do Mundo. E vou falar ainda mais. Preste bem atenção, será um fiasco. Se vocês acharam que a Copa do Mundo foi feia, vocês vão ver nos próximos jogos que tá vindo por aí. 7-1 foi pouco, então? Não foi pouco, é que ele vai apanhar mais, vai tomar a quantidade de 3, 2, 3, 4 logo no começo e torce para chegar em 4º lugar. Estou conversando aqui na Transamérica com o Carlinhos Vidente, ele está respondendo perguntas também dos ouvintes. Temos aqui várias perguntas, várias pessoas, na verdade, mandando sobre política. E o Matias Marcelo, ele quer saber a respeito do próximo prefeito de Foz. O que esperar do próximo prefeito? E também vários outros ouvintes perguntando se o atual prefeito será reeleito ou sairá neste ano da prefeitura. Lamento, não será eleito. Não será eleito. Não será eleito. O próximo candidato aqui da cidade de vocês é uma pessoa que já esteve envolvido no meio de secretário de justiça, alguma coisa mais ou menos isso, que eu também não tenho detalhes para passar para vocês, porque eu não tenho nome de pessoas. Mas posso garantir para vocês que essa pessoa já teve alguma coisa envolvendo como secretaria de justiça, e não dá para ter certeza se essa pessoa já foi prefeito. Só sei dizer que já teve alguma coisa a ver com secretaria de justiça. Perguntas também quanto a esportes. Esporte é aquela coisa, muitas vezes é complicado, mas até eu vi aqui no Facebook Carlinhos Vidente, SOS Carlinhos Vidente, é uma previsão que interessa diretamente aos torcedores do São Paulo? Tem sim, as previsões, se quem quiser ver o site pode ver lá que já está avisado antes, não é hoje eu estou falando não, tá gente? Eu disse que o técnico do São Paulo não ficará os próximos 4 jogos, ele não vai existir nos próximos 4 jogos, entendeu? Não vai estar sendo mais técnico nos próximos 4 jogos, isso eu já falei lá atrás e vou deixar bem claro. Quero mandar também uma lembrança para o presidente do Palmeiras, tá? O Paulo Nobre, deixar ele alerta, ficar ligeiro, porque a empresa hoje que mais administra eles, com certeza já está de olho em tentar trazer outra pessoa para tomar conta do ser presidente do Palmeiras, mas com a ajuda de pessoas que já passou no Palmeiras, vai tentar colocar pessoas que já passou no Palmeiras aí como presidente, com a ajuda da empresa que está patrocinando ele. Então, abra seu olho e fica ligeiro, porque você é um homem do bem, e com certeza, Palmeiras vai longe, esse ano, Palmeiras não leva o Paulista fica com o Corinthians, Palmeiras será campeão do campeonato brasileiro, entendeu? Vai estar muito forte. Corinthians não ganha o brasileiro e muito menos a Copa do... essa Copa que está jogando Libertadores. Agora. Libertadores. Libertadores. Corinthians não leva. Palmeiras também não leva Libertadores. Vai chegar perto, mas não vai levar. E o Corinthians vai levar o Campeonato Paulista só. Agora, até uma pergunta aqui com relação a resultados. O ouvinte Igor Munarim perguntando, Carlinhos, o que você acha do resultado do Carnaval no Rio de Janeiro 2016? E arrisca dizer quem será campeã em 2017? 2017, quem será campeã será o Beija-Flor. No Rio de Janeiro, lamentavelmente, não precisa nem falar nada pra você, você foi muito certo, tá? Também não vejo aquela escola ganhando. Não foi maravilhosa? Foi. Só que teve escola muito melhor do que ela, mas você sabe, não é bem eu nem comentar nada, que eu faço palestra lá, então fica difícil pra mim. Então, fica bem... para te falar a verdade, não vi ela tem mérito, teve mérito, mas teve escola muito melhor do que ela que podia ter levado. Por exemplo, a Beija-Flor, não entra em detalhes. Carlinhos, também, você comentou essa questão de dizer datas e coisas para saber um pouco sobre a vida da pessoa. Tem até uma mensagem que me chegou aqui, a Luciana não me passou o nome da pessoa, é uma pessoa que pergunta a respeito do casamento, sobre como vai estar. A mulher nasceu no dia 25 de outubro e o homem no dia 19 de janeiro. Mas, tem como dizer? Eu sou analfabeta, tem que falar a idade dela. Quantos anos dá isso aí? Não, é só passou os dias aqui, não passou realmente o ano. Então, pra mim fica difícil, porque eu tenho que, através da idade dela, ela é pessoa, então eu falei, não precisa nem dar nome, eu já falo pra ela detalhes sobre isso aí. Infelizmente não tem como por causa da idade, eu não tenho, se ela der a data que nasceu, o resto eu já falo pra ela. A Luciana me passou aqui que realmente foi uma mensagem anônima, a pessoa mandou no WhatsApp ali, mas não assinou o nome, mas é aquela coisa, Carlinhos de repente não consegue responder aqui, mas estará atendendo ali no hotel Foz do Iguaçu? Mas eu vou responder ela pra você já. Me dá o nome da moça. Pois é, vou até pedir pra Luciana. Ah, não deu nome. Então deixa nome. É ela e o companheiro. Isso. Você só disse pra ela o seguinte, tá muito difícil ela manter o casamento, até mesmo porque ela é uma pessoa mais ativa. O que é mais ativa? Isso não quer dizer que a pessoa amada não presta. É que ela é 24 horas Ayrton Senna correndo, e ele é como se fosse o Martim da Vila. É aquela pessoa que pensa, mas não faz. E ela faz. É aquela pessoa que corre atrás, ela é bonita, é enjoada até pra se vestir, gosta de andar bem arrumada. É uma pessoa que nasceu para brilhar, tem um coração maior do que o mundo para os outros, pequeno para ela. Os últimos 2 anos para ela não foi aquele ano como ela pensava, mas esse ano será o ano muito abençoado para ela a partir do mês 3. Pede para ela falar menos, escutar mais e tomar cuidado com as pessoas próximas a ela. Tirando disso, ela vai vencer na vida, porque ela busca muito. É uma pessoa muito forte nos negócios. A cabeça é um computador, como eu disse você aqui agora, porque ela deita ela pensando nas coisas, a moça pensando nas coisas. É uma pessoa muito inteligente. É o ano da vida dela e só depende dela mesmo. Com toda a dificuldade que o povo brasileiro vai passar esse ano, mas para ela, nos negócios dela, vai estar super bem. Outra coisa, paciência com a pessoa amada e escuta menos, começa, escuta mais e toma cuidado com pessoas por parte da família dele, que o resto ela tira de letra. Pergunta também aqui com relação a celebridades, né? Você citou a questão da Lívia Andrade, que é uma celebridade até próxima de você. O que é que tem de novidade para informar? Bom, eu vou falar para vocês em primeira mão aqui. A Lívia Andrade, esse mês para ela será um mês de muitas decisões. Ela vai ter que tomar uma decisão muito rástica, porque na verdade ela vai ser colocada na parede para um casamento, e a partir do momento que Lívia Andrade casar, ela praticamente vai estar jogando a carreira dela fora. Vejo ela estourando numa novela vindo por aí, vai estar estourando uma novela do SBT, e ela tem que tomar cuidado. Na verdade, hoje, se a Lívia Andrade tivesse os 10 homens, e eu tivesse avistando os 10 homens, eu falaria para ela que nenhum seria o homem dela hoje. Independente de quem está na vida dela hoje, ser rico, pobre, endinheirado, com muito dinheiro ou pouco dinheiro, diz a ela onde ela estiver. Lívia, toma cuidado. Casamento para você agora é dor de cabeça. Abra seus olhos, busca o que você sempre lutou na vida, talento você tem de verdade, e agora é a hora de você dar a volta por cima. Não jogue sua felicidade fora por causa de um casamento, porque o casamento acaba e você vai ficar na pior. Então é o ano de você ganhar dinheiro, é o ano de você estourar no Brasil, já é uma moça bastante cobiçada, então vai aparecer muita coisa nova na tua vida agora pra frente, projetos novos, então acorda pra vida e sai fora de casamento. Mais alguma previsão para celebridades? Que o pessoal se interessa bastante pelo assunto, viu? A Xuxa não fica muito tempo na Record. Claro, não está. Ela pode até achar que está agradando, nem ela mesma está agradando de um tempo para cá, tá? Mais para frente, a saúde do mestre da televisão não vai estar legal nos próximos ano e pouco. Silvio Santos, eu acredito que ele não vai ter condições de fazer mais programa de televisão. E claro, a televisão será tomada nos horários dele, dividida em vários espaços. Entra a filha dele, que é maravilhosa, Ratinho, Celso Portioli e outros mais. E o programa igual dele não vai existir como domingo e com um problema de saúde. Desse ano já começa a ter problemas de saúde, infelizmente. Será o ano da vida dele em termos de saúde. Ele vai ter que cuidar muito da saúde dele. Trabalhou muito. Deveria estar descansando agora, mas na vida dele só é trabalho. E tivemos aqui a satisfação de receber na Transamérica, nesta entrevista especial aqui no Transmania, o Carlinhos Vidente. Ele que é conhecido aí, né, o vidente mais famoso do Brasil pelas previsões, como é o caso, né, da previsão, a questão lá da morte do Eduardo Campos, a seleção brasileira, né, o fiasco, a queda da seleção brasileira na Copa de 2014, que estará aqui na cidade de Foz do Iguaçu atendendo agora nos dias 19, 20 e 21, ou seja, amanhã, sábado e domingo, ali no Hotel Foz do Iguaçu. Reforçando para quem quiser procurá-lo ali no Hotel Foz do Iguaçu, que fica na Avenida Brasil, aqui no centro, a intenção é que leve o equivalente a R$50 em alimentos. Como é que vai ser? É, em alimento, não levar dinheiro, leva alimento, tá? Me leva 5 pacotes de arroz de 5 quilos. Se passar de R$50, leva 4, não tem problema, leva 4 pacotes. Aí você pergunta, Carlinhos, mas tem tanta gente lá no fundão que não tem condição de pagar nada e tem um problema, ele quer procurar sobre vida amorosa, sobre negócios. Às vezes a pessoa tem uma dor de coluna que não sara nunca, toma remédio e não melhora. Vai lá, quem sabe você sai sem a dor. E esse alimento, gente, vai ficar tudo aqui. Não precisa levar alimento, não. Quem não puder, tiver condições, vai lá que eu vou cuidar de você do mesmo jeito e você vai sair bem. Só quem já passou fome na vida, como eu passei, só eu, como eu, já perdi 5 irmãos passando fome, é que sabe o trabalho que eu faço pelo Brasil. Você que não acredita, entra no site aí, ó, www.soscarlinhos.com.br, conheça o meu trabalho, saiba o quanto eu faço para ajudar as pessoas que precisam. No Brasil inteiro, e no Brasil inteiro. E agora, se você não sabe, se você sabe de um vizinho seu que está passando necessidade, ele precisa de um remédio, não tem condição de comprar o remédio, o que que você faz? Entra no meu site, tira uma foto de uma farmácia, ou pega o telefone de uma farmácia vizinho, tá? Ou de um mercado próximo, se a pessoa estiver passando fome, ou estiver precisando de um remédio, tira a foto daquela foto, manda a foto do telefone da farmácia, que a gente vai comprar o remédio à distância e mandar entregar nessa farmácia vizinha dessa pessoa que precisa. Esse é o trabalho que eu faço para ajudar as pessoas carentes, enquanto o nosso governo anda mandando dinheiro para Cuba e sustentando pessoas. Bom, meu Deus do céu, ô, doutor Sérgio Moro, parabéns pelo trabalho do senhor. Sabe o que o senhor tem que fazer agora, Sérgio Moro? Pega o dinheiro que o senhor pega dessas pessoas e que o senhor manda para o governo federal, investe esse dinheiro nos professores, investe esse dinheiro na polícia do nosso Brasil, investe esse dinheiro para os bombeiros que andam morrendo por aí, queimado para salvar a gente, investe nos professores, que nós sem cultura não somos ninguém, não manda mais de novo para o governo, não, que esse dinheiro vai ser jogado fora do mesmo jeito, pelo amor de Deus. Agora, doutor Sérgio Moro, o senhor vai pegar, o senhor vai crescer muito mais, sabe por quê? Porque os Estados Unidos agora estão entrando na causa, o senhor lembra da Copa do Mundo, o senhor lembra esse porco que foi preso aí? Eles entraram, viu o que que deu aí, e agora está entrando no meio para saber dessa história. Então, por favor, continue, não desanima não, que o senhor vai ver muita gente grande entrando na cadeia ainda, que está sentado em cima do rabinho por enquanto. Muito obrigado, parabéns pelo senhor, trabalho do senhor, que Deus abençoe, que Nossa Senhora Aparecida proteja o senhor, doutor, e que o senhor seja esse homem forte, que não tenha medo dessa banda de bandido não, que Deus abençoe. Carlinhos Vidente, participando aqui da programação da Transamérica Foz, muito obrigado pela passagem aqui pela Rádio Transamérica nessa chegada a Foz do Iguaçu e sucesso em todas essas atividades que acontecerão aí nesses 3 dias aqui na cidade. Parabéns por você ser um cara bastante eclético, maravilhoso, dessa emissora grandiosa que em todo o Brasil que eu vou, gente, em todo o estado que eu vou, só pra vocês terem uma ideia, a emissora que me abraça, que me recebe e que, meu, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe vocês. Que nosso Senhor Jesus ilumine, que essa empresa continue crescendo cada vez mais, porque vocês merecem. Muito obrigado mesmo pelo carinho, viu, gente? E essa participação do Carlinhos nós vamos disponibilizar daqui a pouco no nosso site transamericafoz.com.br. Lembrando os endereços aqui, então, soscarlinhos.com.br, facebook.com/soscarlinhosvidente. Esses são os endereços aí para saber mais a respeito deste trabalho.